Eu sou apaixonado pela minha Havana querida da América Central. Eu vou para a praia de Havana. Eu vou para a praia de Havana. Eu vou para a praia de Havana. Eu vou para a praia de Havana. Santa Bahia. Eu vou para a praia de Havana. Santa Bahia. Adeus o calibre bonito do Havana.